escola agora, 8h09. Decolado aos 47, já controle 119 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite, 1935. Cotter, boa noite, voo 1896, decolou na sua escuta. Voo 1896, sendo normal, para responder. Afirmativo, contato radar, 2100 pés de vigilância. Ao centro, restringe a sua atenção ao nível 350, 1896. Recinto 350, gol 1896. Pode ser o final, senhor. Confirmado então, nível 350 como nível de cruzeiro. Certo, final 350, 896. entrando em Salvador, uma excelente noite, objeto 6746, transfere sempre da Charlie. Objeto 6746, este é o controle Salvador, via chegada a Cari, desça para 2000 pés, ajuste 10, 14, vigilância. 10, 14, desce via chegada a Cari para 2000 pés, 6746. Chame Recife, 12685. Controle, o objeto 6746 está liberado a velocidade. Tráfego único na terminal, deixa a velocidade a seu critério, autoriza a aproximação e aguarde transferência. Que maravilha, objeto 6746. 4, hein? Localizador, Jet 6746. Jet 6746, próximo ao ZAN, cheque o trem, redução, cheque pré-pouso. E a torre 1186 agora. 1186, Jet 6746, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, uma excelente noite, Jet 6746, foi ENS baixado e travado. Livre pouso na 28, pista úmida, vento 210 graus com 7 nós, altímetro 10 no 4. Autorizado pouso na 28, sente na pista úmida, 7, 4, 6. comunicação do piloto Xandá. Confirma o vento do WebJet? 230 com 9. Follow 03, livre pela esquerda, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Não tem possibilidade de te levar na última, né? Copiou 746? Táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 612. Paterno de Bravo. Serviço de radar, serviço de radar, controle,